ortalama düşürüp başlayalım. Ben 1.14.10 nasıl yönetici kasa otorizasyonu ya da bombe desteği nivel 050. Bu, bomba, bu darbazon. Batan Golfito Mike Quebec está visual com helicóptero. Ainda negativo, tá. Vitor Mike Quebec, o helicóptero está à sua direita, a 500 pés. Chame torre na frequência 11895. 18.95, Quebec. Informação Quebec, autorização Campina Grande, nível 370. Já? Confere, autorizado Salvador para Campina Grande, via Upezulu 1-0, nível 390, decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Zipar, 3.5532, controle 920, decimal 8. Então, Campina Grande, nível de voo 390, pela peso 1-0, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Pucca, transição Zipar. Aciona 5532 e o controle em 120, decimal 8, com 1754. 1754, cotejamento correto, reporte pronto para o posicionamento. Guadará. Gol 1697, sente. Salvador, WebJet 672, informação Quebec. WebJet 672, informação Quebec, confere. Pronto, cópia. Pronto. 721, autorizado Salvador para Fortaleza via Peso 19, nível 330, decola pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti, transponder 5530, controle 120, decimal 8. 35. 133, decimal 95, atalho 1-3-3-2-5, achando 62, 1-3, boa. Controle 208, 72. 672 no cotejamento correto, reporte pronto para puxar o acionamento. 21. Gol 1600, reduza para 220 mais. 220, 600. Gente, Mac Juliette Romeu. Salvador, o 6141, minha navegação foi de bom. Oceano é 6141, sente. Sr. Mike Quebec, no solo Juno 5, autorizado backtrack, até o pátio 4, na minha escuta, até o corte. Bom, Salvador, especial, boa tarde, 5447, com informação Quebec, na parte 3, posição 4. Sim, quem chamou? É o 35447. Trip 5447. Aguarde um minuto para cópia. Eu aguardo, 5447. Trip 5240, sendo indicação autorizada a chegar da Mari. Reporte pronto para descida. Tente disponível de voo 100, trip 5240. Confirme para o controle. Quem me chama? Trip 5240, inicialmente mantém o perfil da chegada número 4. Está em Águas Claras, BR-324, vai regressar para a Serra Índia, é com Índia, cara. Mike Juliette Romeu, ciente, reporte final para pouso. Obrigado, pushback, reportarei para o táxi, o 4-0-9. 5447, pronto, cópia? Afirmo. 5447, autorizado Salvador para Barreiras, nível 200, decolpista 1-0, primeira curva à esquerda, saída a Momo, direto Barreiras, transponder 5543, controle 120.8. 2-0 para Barreiras, nível 200, decolpa, pista 1-0, com curva à esquerda, perfil da Momo, após direto Barreiras. 5543, nosso transponder 208, é o controle Salvador, 35447. 5447, confirmando o transponder 5543, copiado? Afirma, 5543. Prossiga. Reportará 5447. Tá 3283, chame torre 11895. Mike Gillette, Romeu, frequência livre. Gol 1600, reduz a velocidade para 2109, desça para 3000 pés, ajusta no 013. 2000 para 3000, Gol 1697, desça para 2000 pés, ajusta no 013, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, 1013, gol 697. Oceané 6141, reduz a velocidade para 2109. 2-0-0-9-1-4-1. 8-0, decola pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após direto, vitória da conquista, transponder 5550, controle 120.8. Autorizado 180 para a vitória da conquista, decola pista 10, curva à direita, Arbor, Elefa, depois direto. 5550 no transponder, 1208 é o controle, parceiro 2230. 2230, contingimento correto, reporte pronto para puxar o acionamento. Até amanhã. Patango Vitor, Quebec Mike, vetoração curve à esquerda, proa 040. 4, aguarde para posicionamento. Guardando no 754. Sequenciamento, curva direita, proa 230, limite magnética 120 de Simbra. 230, limite magnética 120 de Simbra. 5000 para 3000, gol 600. Gol no 600, sim. 4089-66 a bordo, autonomia 3 horas e 15, alterna Galeão. Azul 4089, autorizado táxi, até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1-8-95, informa que será o número 2 no ponto de espera, irá aguardar para seguir até o ponto de espera, devido à aeronave finalizando o pushback, iniciando o táxi no gate 06. Visual com gol, Índia Alfa, ponto de espera 2-95. Oceana 6141, reduza para 1909. Reduzindo 1909. Gol 1600, desça para 2000 pés, ajusta no 013, autorizado a final ILS, após estabilizado. 2000, repassa na Gol. Os 21, Olivia direito, chame solo em 121 decimal 9. 219, Gunter, 283. 97, complete a final, chame torre 1895. 1895, Gol, 697. Solo, Salvador, Gunter, 3283. Gunter, 3283. Confirma o horário do plano de voo? Tá livrando agora, senhora. Cuidado, LS, baixar a trava. Sou no 697, o ajuste no 013, informo pista molhada e chuva leve no setor. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. 7, igual 697. Alfa, vai importante da Juliette, tá? 3283. Para tá, chegou no 806, 83 a bordo, 2 horas, ao caminho. Bom, no 806, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame então em frequência 118, decimal 95, altímetro 1093, confirme a alternativa e autonomia. Parte 1 puro, Índia Alfa, no ponto de espera 2895, 83, 2 horas, 3 dias. Papatango, Vitor, Quebec, Mike, curva à direita, proa 055. Alfa, próxima Juliette, tá? 3283. 3283, mantém antes da Juliette. Aí, mantém antes da Juliette, tá? 3283. Após a passagem do Azul na retaguarda? Azul 4089, pode prosseguir, seguindo a aeronave à frente, Boeing 737 da Gol. Trip 5240, desça para 4000 pés, ajusta no 013. 5240, 4000. Gate 03, à sua direita, após virar em céu. Oceano 6141, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para 145, desça para 2000 pés, ajusta no 013. 145, 2000, 1013. Receptar o lock. Organizado, Gol 1600. Gol 1600, chame torre 1895. 95. Vamos para da mesa. Gol 1600, continua em aproximação. A segunda para pouso, ajuste no 013, informa pista molhada e chuva leve no setor. 600, sim. Juliette, para o gate 03, pode começar. Estimativa, bota a passada da aeronave da Azul, prossegue via Juliette para o 03, tá? 3283. 1-0, temos duas aeronaves para pouso, três aeronaves para pouso na 1-0. Pega 1-4, sente e voe direto rotatória. Sente, azul 4-0-9, um segundo no ponto de espera. Trip 5240, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 040. Esquerda 040, ponto limite, gente. 25, livre direito, chame solo em 121 decimal 9. 119, igual 697. Solo Salvador, gol 1697. Libro, sua escolha. Gol no 697, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 05, parte principal. Alfa Juliette, posição 5, parte principal, gol 697. Oh, falou, eu tenho que pedir para a aeronave azul chegar um pouquinho para frente para possibilitar o ingresso do 3283 no 23. Já foi solicitado, 3283. Aguarde mais um minuto. Grato. No 600. Quer dizer, volta. Azul 409, tem condições de infectar um pouco mais à frente, formar e liberar a retaguarda? Afirmativo. Torre Salvador, muito boa tarde, de Pegasus 1-4. Pegasus 1-4, boa tarde, prossiga. Pegasus 1-4, a 5 milhas fora para pouso aeródromo de Salvador. Sua intenção é prosseguir para a pista 1-7? Afirmativo. Ciente, mantenha a proa, mantenha a proa do litoral, reporte final de 3 milhas da 1-7. Mantendo a proa do litoral, reportaremos para o 1-7 o Pegasus 1-4. Torre Salvador, Xerme 1-4-1, passando externo. Pegasus 1-4, abandone a proa do litoral. Prossiga para o setor norte, reporte sinal de 3 milhas da 1-7. O ajuste na 0-3, o Pegasus 1-4. A proa do setor norte, reportaremos proa da 1-7. Quando a proa do 1-7, o Pegasus 1-4. Xané 61-41, tráfego avistado, continua a aproximação, segundo para pouso, ajuste na 0-3, informa pista molhada e chuva leve sobre o campo. Gente, 61-41. Olá, Mike. Pegasus 1-4, reporte passando através norte da torre. Estamos passando através norte da torre. Voo 1600 no Salas 28, linha direita chame solo em 121 decimal 9. 219, voo. Meu pés ajusta no 0-3. Papatango, Oscar, Papa Golfo, copiou o controle? 2000 pés no 0-3, Golfo. Sobre o control, we have to motion at 6-3-0, reach 1-5-0, we have Quebec. Oceano é 6-3-2-0, Scott Ident, descent flight level 050, clear, Mare arrival. Qual caso 050, Mario Arrival, Ocean, 6-3-0. E pista molhada. Sente, 2-4-0. Mike, Pegasus 1-4, você tem que reportar o setor norte da torre, sem interferir com o eixo da 1-0-2-8. O Pegasus 1-4 já no setor norte da torre. Conserta restrições de visibilidade. Pegasus 1-4 teria possibilidade de pouso parar na cabeceira 1-7? Afirmativo. Na presente, eu posso prolongar no prolongamento da 2-8 e já pro 1-7. Pegasus 1-4 irá manter proa, de forma a não interferir com o eixo da 1-0-2-8 e fará um pouso pairado na cabeceira 1-7. Sem interferir com as aeronaves que estão para pouso na final. Ok, pairado 1-7, Pegasus 1-4. Pegasus 1-4, vento 080 graus, 08, nós já posto em solo controlado. Pegasus 1-4, na escuta? Na sua escuta. Está visual com a cabeceira 1-7, confirma. Vai manter o setor norte, ok? Vai. Confirma avistando o radar? Já avistado. A aeronave já avistada. Prossegue para a final 1-7, aguardando autorização para pouso na cabeceira 1-7, ok? Afirmativa, aguardando sua instrução. Gente, prossegue então para a final 1-7, aguardando instruções e pega os 1-4. 1-4. Oceaner 6141, solo 3-0, libera, agilizando a medida do possível via eco, solo no 21, decimal 9. Já livrou, solo 219, que é 1-4-1. Pode sair do 3805, está na posição 1-1, reportar a condição para o pushback acionamento. Posição 1-1, chame para puxar acionamento, cotejamento correto. Reportará. Solo, Oceaner 6141, ingresso na alfa. 6141, autorizado o táxi via alfa, reporte antes do direito. Já, mas eu estou 290 graus, 079, livre pouso. Livre pouso. Pegasus 1-4, pouso pairado na 1-7, aguardando o seu passo. Pegasus 1-4, considero solo aos 3-1, aguarde para o táxi, confirme para o estacionamento. E qual é então a carga polícia militar? Gente, siga a direita, reporte ao estacionar a frequência livre. Estacionar a frequência livre, Pegasus. Pode confirmar o voo 06 após a passagem da TR, vai ser a nossa decolagem? Afirmo o voo 06, após o pouso da TR, ali mantém cabeceira 10, aguarde instruções para decolagem. Após o pouso ali, mantém, 06. Na 6141, informa que irá aguardar a liberação do gate 01 para ingresso no pátio principal. Informa que a aeronave ainda não chamou para puxar o estacionamento. Gente, vai aguardar para o 01, o 6149, Juliette. Solo, boa tarde, Golo 924. Golo 924, eficiente da informação Quebec. Confirme, senhorita. 924, aguarde um minuto para a cópia. Guardando. Web 6721, tem previsão para iniciar o puxa de acionamento? Escuta do sol? 5240, livrado. 5240, autorizado táxi via Alfa, quilo para o pátio 3. Atende a sinalizadores no mesmo para posição 05. Alfa Kilo para 03, atento ao balizador. Posição 05, pátio 3. Posição 05, pátio 3. Oslo Pagolf, boa tarde, o ajuste na 0, 1 2, condições de pouso na 1 0, sem intenção de pouso na 1 0 ou 1 7. Tem uma chuva aqui entre o externo e a cabeceira. O Oslo Papa Golf informa que a pista da 1-0 acontece molhada e a chuva sobre o setor. Então tem condições de. Tem intenção de fazer na 1-0 ou 1-7? 1-0 inicialmente, está instrumento aqui na final. Ciência de aproximação, aguarde pista livre, o Oslo 03. Reporte baixado e travado. Novo, reporta nada. Vida 5556, 08. 1924, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Vamos lá. Puxando a 6141, a infraero modificou o seu gate, agora é o 08. Autorizado ingresso, via Juliette para o gate 08, parte principal. Afirmativo, modificado para o 08, ingressará via Juliette para o 08, certo? I'm applied to the 6320. Salvador, muito boa tarde, voo 206, decolado na FUCA. Direcção 4-7-4-3, posição 4, para posicionamento. 206, decolado na FUCA. Voo 8-06, contato radar, sai da FUCA, sub, mantém a nível de voo 230. Acende 230, 06. Oh. 63, 5, 20 graus à esquerda, desça para 4.000 pés, ajusta no 012. 4.012. 17 pela direita. Ótimo, apagou o plano cancelado aos 35, reposte na vira esquerda, reposte na final do 17. Repostará na final da 1-0. Azul 4089, autorizado a linha aérea decolada 1-0, vento 0, 70 graus, 08 nós. A linha eu mantenho 4089. A linha e decola, azul 4089. A linha e decola 4089. Gate ao 5, autorização caminhão. 1394, informação Quebec confere, pronto, cópia. Pronto. Alô, 394, autorizado Salvador para Galeão, via Upper Zulu 10, após, de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da EO, Leda, após bridge, transponder 5556, controle 120.8. Bom, 394, autorizado para Galeão, nível 360, Apesolo 10, decola da NET, curva direita, da Eolinda Bridge, 5556 no transponder 208, a frequência do controle, bom, 398. 1320, correção, 1394, cotejamento correto, reposto pronto para puxar o estacionamento. Agora. Comentaração para o estacionamento, curva direita para 150. Direito 150, 6305. Olá, tá envolvido o Quebec Mike, excelente autorizado. Para iniciar o Trax DP5 447, está com 7-2 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alternando Palmas. Trip 5447, autorizado táxi via Alfa, correção até o ponto de espera via Pate 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118.95, altímetro 1012. Autorizar táxi via Pate 1 no Índia Alfa, no ponto de espera 118.95. Está no 012-35-447. No 5, desça para 2.000 pés, ajusta no 012. 2.000 com 1.012, obrigado. Com 1.1, que desce para nós. 721, após passagem da TR 72 da TRIP, em coordenação com a equipe de solo, autorizado a iniciar puxa de acionamento, reposte para táxi. Após a TR da TRIP, autorizado a iniciar puxa de acionamento. Vega, agora. 400, 100 graus, 08, mas devido decolagem, 10. Devido decolagem, 1.74. Papá Romeu Lima, acione código 0140. Oceanet 6320. Oceanet 6320, contact tower 118-195. 118-95, Oceanet 6320. P5447, mantém ponto espera. Papá Romeu Lima, mantém as condições visuais a 500 pés, ajuste em Salvador 1012, reposte sinal para pouso. 108. Salvador Tower, good afternoon, Oceanet 6320, 2 miles to other marker. Oceanet 6320, continue approach, report the landing gear down in the locket, QNH 1012. 1012, could you confirm the runway is what? Do 5, alterna 12685. Confirme quem chamou no 394? Tá, 3805, puxa back acionamento no Tinder 11.